Exclusividade. DJ Chuck 22. Essa só eu tenho, mané. Concorrência, morde a cara. Brasil! É o DJ Chuck 22 Bonadão, o seu palhaço. Você está balançando ao som do DJ Chuck 22, oi. O terror dos modinha. Capacete, concorrência, que lá vai pedrada. Tamo mais avançado que a NASA. Por essa, nem o futuro esperava. Bota a cara e o corpo todo. Atenção, atenção, tripulantes do planeta Terra. Apertem os cintos, pois a viagem será longa. É o DJ Chuck 22, ó mané. Lançando só pedrada. Ha ha ha ha ha ha ha.